empresas girantes de quem foi Swedenborg, Anton Mesmer, os primórdios do nascimento do Espiritismo, aquele assunto normalmente não lhe é aprazível, porque ele está com um problema, já que recorreu à sua religião, normalmente, ou é materialista, é ateu, e está ali em busca de resolver um problema, um alcoolismo, uma perda de uma pessoa amada, uma doença grave, e está precisando de socorro. Então, muitas vezes, nós na Casa Espírita encaminhamos essas pessoas tão somente ao estudo, às vezes árido, e que não se dedica ao atendimento personalizado de cada um. O grupo de estudo e prática do Evangelho, ele não tem somente um facilitador. O facilitador falará somente 30% do tempo disponível da reunião. 70% do tempo será participação dos próprios integrantes do grupo, que darão sua opinião livre, que poderão se manifestar, porque ali não há donos da verdade. E estaremos estudando tão somente o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec teve o cuidado de trazer somente os ensinamentos morais, a parte incontroversa, a parte do Evangelho em que Jesus, os seus ensinamentos são incontestáveis. Mesmo que a pessoa seja profitente de outra religião, encontrará no seu credo ensinamentos equivalentes, parecidos, semelhantes ao que Jesus nos traz, que Allan Kardec comenta e que os espíritos da codificação nos acrescentam tantos estudos, tantas abordagens diferenciadas e importantes. Elas irão participar, elas vão desabafar. Será justamente o confessai-vos uns aos outros de que nos convida o apóstolo dos gentios em uma das suas epístolas. Na hora que nós chegamos àquele grupo, muitas vezes com um problema pequenino, com uma unha encravada, e quando vemos o nosso companheiro com uma doença grave, a nossa irmã com a perda de um filho querido, o nosso outro irmão vitimado pela depressão, nós esquecemos o nosso próprio problema. E como muitos que integram aquele grupo já têm algum conhecimento da doutrina espírita, irão ajudar, irão começar a solidarizar-se com as mazelas dos seus companheiros, esquecendo-se de si mesmo. Esse o início da verdadeira cura, quando a pessoa esquece de si mesma. E através daquela solidariedade do grupo, nós vamos criando vínculos de amizade que vão favorecer a permanência de cada um deles naquele grupo. Como cada um pode se expressar, não será obrigado também, o dirigente não deve impor a cada um dos participantes que se manifeste. Ele estimulará suavemente, de maneira delicada. As pessoas serão atendidas, então, da maneira tradicional, assistirão à palestra, serão convidadas ao atendimento fraterno, que será a base, o início, seguindo as orientações que nós já temos da Federação Espírita Brasileira no curso de atendimento espiritual. O atendimento fraterno de pessoas capacitadas, experientes, que encaminharão aquelas pessoas que tiverem interesse para o grupo de estudos e prática do Evangelho, dizendo tratar-se de uma boa ferramenta para resolver os nossos problemas. Lá, o participante vai ser reentrevistado várias vezes. Na primeira vez, na recepção, ele preencherá uma ficha, será entrevistado no atendimento fraterno, onde constará seu nome, seu endereço, se possível, seu telefone, seu e-mail, onde a Casa Espírita poderá dar um retorno, verificar por que aquela pessoa se ausentou, que problemas ela está passando, e o dirigente de cada grupo, junto com os seus auxiliares, estarão vibrando e ligando, mandando e-mails para que as pessoas estejam sempre presentes, estejam sempre sendo acolhidas. Eles alternar-se-ão na condução do estudo. Porque se, por exemplo, o participante A não gosta do facilitador nazareno, mas ele poderá gostar, por exemplo, do participante Davi, que tem uma abordagem diferente, uma maneira mais carismática de abordar, porque as pessoas são todas diferentes. Então, se nós temos dois dirigentes se auxiliando, primeiro nós teremos um trabalho realmente voluntário e não escravidão.